cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. Pois bem, hoje não temos uma estreia, não. Temos um autor que já esteve connosco, que já várias vezes foi referido por via, quer da banda que hoje traz aqui, e reporto-me tanto a Tape Junk, quer de outros discos, normalmente aqueles ligados à pataca. Mas já vos habituámos que sempre que temos um disco novo, temos o seu autor ou um dos seus mentores para falar. E assim acontece. O João Correia, homem ligado à pataca discos, como já daqui a pouco iremos falar sobre isso, edita esta semana Tape Junk, o primeiro álbum homónimo, sendo que, no curioso, é que é o segundo álbum. Desde logo, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. É um prazer falar consigo. Alô, viva, tudo bem? Como está? Bem, muito obrigado. João, é por aí que vamos mesmo. Porquê é que o segundo álbum é que é o álbum homónimo? Ora, eu acho que é porque este álbum é que me soa realmente a um álbum de Tape Junk. Porquê? Porque quando eu gravei o primeiro disco, em 2013, era mais ou menos um conjunto de canções que eu tinha cá em casa e eu queria tocá-las e queria gravá-las. E o disco foi mais ou menos uma experiência. Para os mais desatentos, lembrar que estamos a falar de The Good and the Mean, um disco na altura editado pela plataforma Ótimos Discos e que também aqui foi destaque na Boa Nova. Portanto, já lá vai, estamos a falar de agosto de 2013, portanto, já lá vai quase 2 anos. Exatamente. E pronto, eu juntei aquelas canções e quando percebi que ia realmente tocá-las, então arranjei o nome Tape Junk, porque eu, na altura, só escrevia para Julian da Carjackers com o Bruno Pernadas, e essas músicas não se enquadravam, era uma coisa muito mais pessoal, muito folk, tinha aquele disco que queria fazer e arranquei com o disco quase como um projeto a solo. Depois esse convite do Henrique Amaro para o disco ser da Ótimos Discos é que fez com que eu gravasse então o disco com um som mais de banda, não é? Com mais instrumentos. Mas entretanto, por exemplo, fui eu que gravei as baterias também, não foi uma coisa gravada com uma banda, e depois convidei o Frankie Chaves para participar, convidei a Francisca Cortesão, a Minta, o Bruno Pernadas também. E depois, quando cheguei ao final, é que começaram a surgir concertos, e o disco foi bem aceito, e aí é que eu pensei, ok, vamos formar então uma banda. E contei com o Frankie também, contei com o Nuno e com o António, que tocaram no disco e que já faziam parte dos Juliana Carjackers, e fomos tocando ao vivo. E pronto, e depois tivemos 2 anos a tocar ao vivo, como é óbvio, tocámos em muitos sítios, demos muitos concertos e acabámos por ganhar a nossa sonoridade de banda, não é? E agora, quando fomos gravar este disco, que ainda por cima foi gravado live, com os quatro a tocar tudo ao mesmo tempo, olhámos uns para os outros, quando eu vi o resultado final é que percebi que era completamente diferente do outro, que era um disco em que tinha o input dos quatro, que se ouvem os quatro músicos a tocarem cada uma das músicas, cada um com as suas características. E fez-me perceber que realmente aquilo era como se fosse o primeiro disco da banda, dos quatro elementos. Isto, porque pronto, como eu disse, a banda só foi formada mesmo, banda, depois de sair o tal da Grande Mina. Hysterical and louder while I'm lying on the ground, voice like pins and needles. quatro amigos, não é, que se juntam para fazer a banda. Mas isso não acontece também por via de que está rodeado de virtuosos em torno de uma editora, que é a Pataca, e que torna tudo mais simples juntar amigos para criar, como diz agora então assim, uma banda mais coesa. Pois, nós dentro da Pataca Discos temos ali um leque enorme, não é, de músicos, e eu sinto que tenho uma sorte enorme em ter entrado naquele meio de em que posso tocar com a malta do Gil Cantuin, Charlie Brown, não é, com o Bruno Pernadas, com o Walter Benjamin. Tudo começou mais ou menos em, acho que foi em 2010 ou 2011, acho que foi em 2010 quando surgiu o primeiro disco da Márcia, o Dá, em que o Luís, que produziu o nosso disco, produziu o disco dela também, ligou-me para gravar as baterias, e foi aí que eu conheci o João Paulo Feliciano e conheci o estúdio. E depois, passado um ano, o João Paulo quis editar o disco dos Julian the Carjackers, e depois pronto, a partir daí foi sempre andando. Entraram os Charlie Brown para a editora também, gravámos o disco do Walter Benjamin, toda a gente se foi conhecendo. Hoje em dia, no projeto do Bruno Pernadas, canta o Afonso do Gil Cantuin, Charlie Brown, canta a Francisca Cortesão, a Minta, a Margarida Campelo, que é dos Julian the Carjackers, e de Real Combolismo também. Portanto, aquilo está ali um leque enorme de músicos que fazem música juntos e que, pá, que se dão muito bem. Às vezes o pessoal, o Luís Nunes dizia que era como se fosse a nossa Wrecking Crew, que eram os tais músicos americanos que gravavam na Capitol Records na altura, aqueles discos todos famosos de toda a gente, do Frank Sinatra aos Beach Boys, não é? E nós aqui em Portugal, no nosso meio tão, tão pequenino e tão minúsculo, dentro das nossas canções de cada um, acabamos no nosso grupo por recorrer à mesma Wrecking Crew, não é? Que são, se quisermos, vozes num disco, como agora aconteceu com The Reading West, convidámos os Charlie Brown para cantar, porque eles são incríveis, e quando vai uma secção rítmica, costumo ir eu e o Nuno Lucas, se é preciso guitarras, vai o Bruno Pernadas, e a Pataca acaba por funcionar um bocadinho assim, apesar disso nunca estar, isso nunca é imposto, simplesmente acontece com muita naturalidade mesmo. É um alfobre imenso que tem a mão depois de um agricultor, João Paulo Feliciano. Sim, o João Paulo Feliciano, acho que o que ele faz com a Pataca é preciso, primeiro é preciso ter coragem, não é? Porque nós temos de ter consciência que não se vendem discos nenhum hoje em dia. É mesmo, é um mercado que está completamente morto, e ele continua a apostar em montes de bandas novas e em montes de projetos, e continua sempre a ser muito, muito ativo. E eu acho que se não fosse o João Paulo Feliciano, uns Julian the Carjackers e uns Gil Cantuin, Charlie Brown e por aí fora, não sei muito bem por que editora é que poderiam sair. Se nós olharmos para as editoras independentes do nosso país, se calhar noutro cenário, estas bandas podem estar associadas a uma major label, não era? E isso não seria necessariamente uma coisa boa, tendo em conta o universo em que nós nos mexemos. Um universo esse que parece que, enfim, embora haja uma sonoridade associada, provavelmente por via do gosto que tem ou não o João Paulo Feliciano para o fazer, mas parece-me que há alguma liberdade criativa da vossa parte, naturalmente. Sim, a liberdade é máxima, e isso é uma das vantagens das editoras independentes, e em especial a tão da Pataca, é a liberdade artística que nós temos é enorme, não é? Óbvio que o João Paulo, como aconteceu com este disco, não é? Eu antes de entrar em estúdio e gravar o disco, eu mostrei-lhe cerca de 20 ou mais canções que tinha escrito, e mostrei-lhe para saber o que é que ele achava, não é? Ele dessas 20 escolheu cerca de 8 ou 9. Ou seja, ele não disse que eu não podia gravar as outras, não é? Mas deu-me a opinião dele, claro. Deu-me o conselho dele. Olha, estas 8 ou 9 são muito boas, acho que devias ir por aqui. As outras todas tu escreveste, é para aguardas, se calhar mais tarde vais usar, se calhar não vais, não sei. Mas estas 8 faz sentido no disco que eu gostava também de editar. Portanto, pensa nisso. E depois mostrei ao Luís Nunes e o Luís disse exatamente a mesma coisa, e eu pronto. Porque tu, em casa, como escritor de canções, nunca sabes muito bem que músicas é que depois vão resultar no disco, não é? Vais acumulando músicas e músicas e músicas, e enquanto a banda não está junta para tocar o disco, nunca se sabe muito bem para onde é que se vai. E o João Paulo, nesse sentido, também te consegue aconselhar muito bem o que é que tu podes fazer, tendo em conta também a cultura musical que ele tem, que vai, o gosto dele também vai de encontro aos das bandas que ele tem na editora, não é? E ao mesmo tempo dá-te uma liberdade enorme para tu fazeres as coisas. About stuff you don't care about. Last drag, you cough and frown. Shit hits the fan on the way out. News flash as if you didn't know. You turn a nice man into death soul. So I let this joyful song burst through my lungs. It's so much fun. Sabendo a que nos referimos, ou seja, também conhecido por Walton Benjamin, não é? Vem aqui a produzir e gravar este disco e já nos serão aqui as boas línguas num sótão no Alvito, portanto no Alentejo. Sótão esse que já inclusive tem o condão de ser apedrinhado por vós, já tem o nome de estúdio e tudo. O que é o dedo do Walton Benjamin neste trabalho e o quanto importante foi esse momento de reclusão para a banda tocar como quase se estivesse ao vivo? Eu acho que foi muito importante. O Luís também é um, para além de sermos colegas, não é? Somos, antes de colegas, músicos, somos grandes amigos já há muitos anos. E a maior parte das vezes, quando eu trabalho com ele, as coisas tornam-se um bocado caóticas, porque somos como irmãos e acabamos sempre a discutir. Porque eu, de repente, sou muito mais pessimista do que ele, e ele é muito mais otimista. Eu acho que vai correr tudo mal, e ele garante que vai correr tudo bem. E eu normalmente, quando estou a gravar um disco em que as músicas são minhas, eu gosto disso. Gosto, assim, de algum caos à mistura, que é para estar toda a gente pestana aberta. Vamos lá ver como é que isto vai acontecer. E eu gostava de trabalhar com ele também por causa disso, porque gosto muito das ideias dele, gosto da maneira como ele grava, e gosto que ele preocupa-se mesmo com a canção, ou seja, ele é um produtor em que não está completamente obcecado com o tipo de som ou o microfone, não sei o que é que vai usar ou como é que vai posicionar o instrumento na mistura e se calhar obrigar o músico a não tocar aquilo de uma maneira natural. O objetivo do Luís é captar cada músico a tocar com o maior conforto possível e que a canção transpareça cá para fora exatamente como é. Quando eu mostrei as ideias das músicas, ele já nos tinha visto ao vivo várias vezes e deu-nos a ideia de irmos para a casa dele, em Alvito, no Alentejo, subimos as escadinhas até ao sótão, montámos o nosso material todo e tocámos tudo live, sem isolar os instrumentos, para um gravador de fita de 8 pistas. e isso seria a base de todas as canções. Eu adorei a ideia, ao mesmo tempo fiquei um bocadinho assustado porque não sabia como é que as coisas iam correr, não é? Porque nós decidimos que íamos para lá e que íamos fazer assim, mas não testámos nada antes. E por outro lado, essa questão, esse risco, não é? Foi uma coisa que acaba por motivar ainda mais, não é? O facto de fazer as coisas de maneira diferente. Porque gravar em Lisboa, muitas vezes, uma pessoa tem o dia de estúdio que às vezes parece só uma marcação que tem na agenda, não é? Uma pessoa tem aquela rotina diária, se calhar, e estar a gravar um disco e ir para o estúdio, sair do estúdio e dar um concerto com outra banda, depois vir para casa, depois no dia seguinte ir fazer mais não sei o quê, depois ir para o estúdio e depois vir para casa e depois o estúdio já é só na semana a seguir. Portanto, uma pessoa não consegue estar mesmo isolada e focada em trabalhar nas músicas de manhã à noite, que isso é uma coisa que eu acho importantíssima quando se vai gravar um disco como este, em que só resulta mesmo estando isolado do resto do mundo, não é? E o Alvito foi perfeito para isso. Primeiro porque ele é realmente muito isolado e depois porque nós somos todos já como família, não é? Portanto, eu era o primeiro a acordar, acordava toda a gente, perto das 9 da manhã, vamos começar a trabalhar, fazíamos o pequeno almoço, comíamos um grande pequeno almoço todos, subíamos para o sótão e ficávamos a trabalhar até o almoço, pausa para o almoço, trabalhar até ao jantar e depois do jantar já não se grava mais, não nos vamos cansar demais, amanhã de manhã recomeçamos, hoje à noite vamos só ouvir o que fizemos. E o método foi mais ou menos este, e foi super relaxado, apesar do pouco tempo que tivemos para gravar, foi um método super, super relaxado, e estando em casa do Luís, que é um grande amigo, as coisas pareceram, aquilo parecia a coisa mais natural do mundo. Ele quase que nem nos fez sentir que estávamos a gravar um disco, não é? Eu acho que essas coisas também são importantes para a produção, acho que até são mais importantes do que o que eu estava a dizer antes do experimenta o tal microfone ou usa outro amplificador de guitarra. Não fizemos nada disso, usámos os nossos instrumentos que usamos ao vivo para conseguirmos reproduzir mesmo o nosso som e não um som de estúdio diferente para gravar um disco e depois a banda ser uma coisa diferente. Eu tenho aqui algo que li na altura, quando gravámos a primeira vez, ainda pouco ou nada se tinha escrito sobre Tape Junk. Mas, no entanto, mais tarde, estava curioso com o que é que se dizia de, na altura do vosso primeiro álbum, o Mário Lopes, no público, na Y, vinha a dizer: "And the good and the mean, descobrimos um ótimo primeiro passo para os Tape Junk de João Correia. A mira está praticamente afinada, aguardemos pelo disparo certeiro, sem mácula, letal." Pois bem, este Tape Junk, este disco, é a consequência desse disparo? Isso é uma boa pergunta. Realmente é uma boa pergunta. Eu não sei, eu acho que neste caso vou ter de esperar pela crítica do Mário Lopes para saber qual é que é a ideia dele. Para nós, sim. Para nós, não digo que seja o tiro mais certeiro a 100%, porque se assim fosse, depois também não tínhamos a motivação para fazer outro disco, não é? Íamos querer fazer um disco completamente diferente, não é? Eu acho que as bandas, acho que agora que está tudo, que a banda está formada, não é? E que o nosso som já tem uma identidade e que vamos tocando as nossas canções, e assim como que este disco funciona como um primeiro, não é? Acho que nós precisamos ainda continuar a tocar muito este disco, digerir bem o disco, porque eu tenho a certeza que daqui a um ano ou dois vamos olhar para este disco, vamos gostar dele e do que ele representa, mas vamos ter ideias para fazer melhor, não é? Porque eu acho que cada disco que uma pessoa faz é sempre assim. Passava, eu agora, por exemplo, nunca teria gravado o primeiro como o gravei, como já queria ter mudado mil coisas se pudesse voltar atrás, não é? Mas isso também faz parte. Eu acho que os discos têm de registar o momento em que são feitos. Exato. O que é mais certeiro neste disco, para mim, e que falhou no outro, é que eu ouço o outro disco e não me consigo lembrar, não me consigo situar na gravação, apesar de o ter gravado, porque gravei-o em estúdios diferentes, em dias diferentes, durante muito tempo. Metade gravei em casa, outra metade gravei no Valentim de Carvalho, depois gravei noutros estúdios e andei assim de um lado para o outro a gravar o disco, até que ficou concluído, um bocado sozinho, um bocado perdido, sem saber muito bem o que é que ia fazer a 100%. E neste disco eu consigo ouvi-lo e consigo situar-me onde ele foi gravado, que foi naquele sótão. Portanto, este disco consegue-me transportar para um momento onde aquelas 9 canções foram tocadas e gravadas e registadas para sempre. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido fazer isso num disco, por distanciar o disco de todo o processo de gravação e mistura e masterização, e essas complicações todas que envolve gravar um disco, e eu ponho no play e só sinto as canções e os 4 músicos e o produtor que estavam naquela sala. Got a breastbone, heart, a piercing, the eyes of a lonesome boy. If you wanna drive me up in tears, sing me one here song. If you wanna drive me mad, pretend I'm not even here. If you wanna drive me crazy, say I'm the sweetest man that ever lived. But trouble, my name is trouble, and I stumble on every step I take. I will let it all out, 'cause tomorrow you won't be here. every corner their dead weight, they're undefined. I wake up in the morning and I bathe myself with wine. I ain't good for you, woman. Everybody says I'm worth a dime. I won't sleep again on the left side of the bed. That's where you stood when I hoped things would turn out for the best. Não só, mas também há aqui um aspecto que eu gostaria de referir. Tenho a sensação, até porque já o li, que grande parte dos temas deste disco foram criados para o disco, outros já vinham sendo tocados por voz. Isso também influenciou também o próprio, não só o método de gravação, mas também a sensação, a necessidade de gravarem como se fosse um take ao vivo. Sim, o facto de nós não termos... as coisas foram mudando bastante, porque das 10, 8, 9 músicas que estavam decididas que íamos gravar, quando chegámos lá e começámos a gravar, devíamos ter gravado umas cinco músicas, e depois fomos ouvir as outras hipóteses que tínhamos e fomos começando a não acreditar tanto nessas músicas que estavam lá. Ou seja, as que nós já tínhamos tocado ao vivo e que estavam coesas e bem, bem rodadas, e que tinham, que cada canção tinha o seu objetivo e estava a soar ao que era, ficaram gravadas. E depois, entretanto, começamos a pensar que se calhar o universo para o disco podia também passar por algumas músicas que nós nunca tínhamos tocado, e que já que estávamos no estúdio, que não é um estúdio, pronto, isso, que até já é um estúdio, estou a dizer que não é um estúdio, agora já é, nós fomos, um nome, nós fomos os primeiros a usufruir lá do estúdio do Luís, mas entretanto agora já houve várias bandas que gravaram lá, e aquilo agora já é um estúdio mesmo. Na altura é que ainda estava em vias de ser. Mas pronto, quando começámos a perceber que se calhar era boa ideia arriscar em músicas que nunca tínhamos tocado antes, em que só eu, praticamente só eu que as conhecia, isso deu-nos uma adrenalina enorme para tocar, não é? Tipo, ok, os acordes são estes, a música é esta, vamos lá jamar aqui um bocado todos juntos e fazer as nossas partes e gravar um take para ver a que é que isto soa, se isto será uma música deste disco. E fizemos isso com uma, duas, três e entretanto quatro músicas, e essas quatro músicas acabaram por ser das nossas preferidas do disco, e eu acho que isso faz com que o disco também seja surpreendente para nós, e tem uma vantagem muito grande para mim, que é o facto de que quando eu escrevo uma música e gravo uma maquete dessa música para mostrar ao resto da banda, depois eu vou gravá-la em estúdio e nunca gosto tanto como da maquete, porque a maquete é sempre muito mais genuína, porque é a primeira vez que estás a gravar a música, as coisas saem de outra maneira. Depois em estúdio estás a tocar e estás a pensar montes de vezes que se calhar esta música não está a sair tão bem como eu queria, a outra versão é melhor, o que é que eu estou a fazer mal, e entra-se ali às vezes numa paranoia que não leva a lado nenhum. E neste caso não havia termo de comparação, a música ganhou vida com quatro pessoas, e quando ganhou vida foi registada, e depois está registada, pumba, foi misturada e está no disco. Stood up night after night just to keep you I did everything at my reach. Laid a nutritious meal for Jesus, babysitting the devil's knees. So here we are again, back and forth, let's just pretend to be free. Foi pré-anunciado com um single, mas enfim, cada vez mais perde de noção. Então, as pessoas mais novas que estão a ouvir nem sabem bem o que estamos a referir a um single. O single antigamente, não é, tinha aquela noção mesmo de um disco de vinil mais pequeno, com mais rotações, e que saía pré-vinilmente ao disco ou como parte de um disco. Mas vocês de facto vêm a pré-anunciar esse disco. Aliás, o disco está à venda esta semana em formato físico, mas ele estava disponível já online, portanto, em formato digital. Mas o Samsung Generation. E há pouco falava da jam de sexo, sessões de jam, que enfim, fez lembrar logo isto. Vem a ter aqui não só a música em si, que está ao single, mas depois então em italiano a apresentação e os créditos deste disco. Ora, como é que isto vem a surgir? Pois, essa música é sempre complicado escolher um single, não é? E essa música acabou por ser a primeira de todas que nós quisemos promover, e entretanto lançámos depois o Six String and the Blues como single oficial, com videoclipe e tudo. Essa saiu só para o YouTube, mas foi a primeira amostra que nós pusemos do disco, e é a música menos provável de passar na rádio e de ser comercializada, porque é uma música quase com 8 minutos e estranhíssima para algumas pessoas. Mas essa música, na verdade, foi a que o João Paulo e eu achámos que se calhar transmitia melhor a imagem do que é que foi gravar aquele disco, não é? É uma música que tem uma gema enorme dos quatro a tocar, tem um live feel muito, muito grande, percebe-se que nós nos estamos realmente a divertir enquanto estamos a tocar aquilo, percebe-se que a música não é cuidada demais em termos de som, é uma coisa muito espontânea e muito, muito natural e muito musical, na minha opinião. E acabámos por escolher esta música. E depois, entretanto, estão lá os créditos em italiano, porque o Luís e eu, quando ouvimos o take inicial, que nós gravámos os quatro dessa música, percebemos que a parte da canção tinha cerca de 2 minutos e depois a jam final tinha 5 ou 6 minutos. Em que o que nós gravámos era basicamente um loop sempre igual, só que nós não conseguíamos parar enquanto estávamos a tocar aquilo. Fomos sempre andando, e depois parámos, já tinham passado 8 minutos. E inicialmente pensámos em fazer um fade-out para encurtar um bocadinho a música, mas depois pensámos que se calhar não valia a pena fazer isso, porque se não tínhamos editado nada no disco nesse sentido, não é? Isso que estava no disco foi o que nós tocámos, porque não deixar essa também exatamente como foi tocada. E depois eu acrescentei os coros do Thumbsucking Generation, o França fez um solo de guitarra por cima, muito Stones e muito, muito Beatles também, álbum branco, aquele som de George Harrison, guitarra por cima, e fomos divertindo bastante a tocar aquilo. Gravei umas porções com o Luís e depois, dentro desses 5 minutos, tínhamos ali um espaço no meio em que a minha ideia era ter os créditos do disco dentro do disco. Na altura achei que era melhor ter os créditos dentro do disco no áudio e não ter sequer dentro do CD. Mas isso o João Paulo Feliciano não concordou. Disse, ok, pode ter os créditos no áudio dentro do disco, mas eu vou pôr na mesma no booklet. Eu, ok, pronto, está bem, é justo, é justo. E depois, eu achámos que era uma boa ideia ter alguém a ler os créditos durante a jam, como se fosse um texto em que essa pessoa estivesse naquele sótão connosco a relatar o que estava a passar e o que era aquilo e a dizer o nome dos músicos e da editora e de quem é que misturou e masterizou e por aí fora. E depois pensámos, seria em português, seria em inglês, e eu lembro-me de dizer que o melhor era pôr em italiano e ser uma rapariga a dizer, porque primeiro porque adoro a língua italiana, acho que é super musical. E fica uma onda melódica, não é? Uma onda completamente diferente ali no meio do que nós estamos a ouvir. É uma língua muito cantada, não é? E aquela música fica assim muito acaba por ficar monótona, não é? Porque fica muito tempo aquele loop meio hipnótico. E a voz italiana de uma rapariga, eu achei que ia sobressair bastante e achei que era a língua perfeita. O Frank e eu estamos sempre a tocar em Itália, vamos lá, vai umas 5, 6 vezes por ano dar fazer turnés e já temos amigos italianos e por aí fora e às vezes estamos só a jantar ou nos conseguimos. Se melhor pensaram isso, assim fizeram, arranjaram uma voz. Exatamente, e fomos arranjar uma voz e eu, entretanto esquecemos dessa ideia completamente, deixámos o tempo passar, o disco foi masterizado. E só depois do disco estar pronto e masterizado é que eu estava a ouvir e percebi, tipo, não acredito, esqueci-me de arranjar uma pessoa italiana para ler os créditos. Falei com o Tiago Sousa e expliquei, pá, Tiago, tinha tido esta ideia, mas não foi para a frente, se calhar não era uma boa ideia, deixa estar. Ele disse, não, para a ideia é ótima, dá-me um segundo já para o fone. E ligou ao Manuel Pinheiro, dos Diabo na Cruz, que é nosso amigo, que tem uma namorada italiana. E eles estavam, curiosamente, em férias. Estavam de férias em Itália e eu mandei-lhe a música e ela gravou o texto no iPhone, mandou-nos o texto de volta e o Tiago pôs na música e enviou-me. Eu adorei o resultado final da Valéria. Abençoada tecnologia. É verdade. Special. Ciao a tutti. Il calore brucia in questa soffitta. Ci saranno circa 42 gradi all'ombra qui dentro e molte più persone di quelle che dovrebbero esserci. Siamo nella cittadina di Alvito, dove stanno avendo luogo le registrazioni del disco omonimo dei Tape Junk. 9 canzoni in 34 minuti, con alcune pause, in cui i partecipanti si rifocillano con deliziosi spuntini e acquavite fatta in casa. Dopotutto, è stato un lavoro efficiente da parte di questi 4 individui. Joao Correa alla voce e chitarra, Bruno Lucas al basso, Frankie Chavez alla chitarra solista e Antonio Vasconcelos Diaz alla batteria. Il disco è stato prodotto e mixato da Luis Nunes e masterizzato da Tiago De Sosa. La copertina è di João Paulo Feliciano e la casa discografica è Pataca Discos. Io sono Valeria, ciao! E antes de nos despedirmos, há aqui outra coisa que não posso já referir. Eu sou um feliz possuidor deste disco. Mas quem nos esteja a ouvir em casa e que não tenha visto ainda o disco, embora já possa ir à nossa página também a ter acesso a como ele é e aos vídeos e por aí diante, vocês têm aquela preocupação de fazer algo retro, ou seja, fazer a ideia da tape junk. Eu, aliás, eu cheguei a pensar aqui, enfim, também algum devaneio, que isto devia ter uma edição em cassete. Porque vocês têm tudo para ser uma cassete, com exceção do seu CD, e depois ainda, parece aqui quatro iluminados, aqui perdidos alguns, numa foto no meio de gravadores de fitas, pronto, para que as pessoas percebam o quão vocês se importam com essa questão aqui da própria gravação. Fala um bocadinho isso, e se é assim tão descabida a hipótese de vir uma edição em cassete? Não, por mim era já amanhã. Gostava muito de ter uma edição em cassete. Cá eu acho que nem faz ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha por acaso edições. Mint and the Brook Trout tem o último disco, o Olympia, numa edição em cassete, que foi uma editora da Filadélfia. Uhum. São de Filadélfia que fizeram essa edição. Eu por mim adorava ter também uma gravação uma edição em cassete. Quem diz cassete pode lembrar os cartuchos. Não sei se ainda se recorda desse tempo. Eu ainda me recordo de ver em casa dos meus pais cartuchos. Não, então podem procurar na internet, já fica a aprender uma coisa comigo, que eram cassetes bastante maiores e que tinham 4 pistas. Aí, uau. Oh, então pronto, pode procurar, que é verdade, isso acontecia. Aí já era complicado para as pessoas ouvirem, mesmo em cassete. São pouquíssimas que ouvem, mas acho que valia a pena. Muito bem, muito acho bem. Ainda há muitos carros com leitor de cassete. Sim, exatamente, ainda... sim. E eu recordo o carro do meu pai, um Fiat 124, com leitor de cartuchos. Portanto, agora começo a pensar, já estou a ficar velho. Se eu conseguir fazer, eu faço... Faço um em cartucho e ofereço ao peso. Muito bem, muito obrigado. Well, all the girls I've been with think these songs about them. Will they miss me terribly, or will it just be awkward? Will all my friends and family get really disappointed if they see how much I'm holding back? Well, I'm about to crack. Well, I'll sing my song as I speak. Ora bem, João, muito obrigado pela disponibilidade de ter aqui para com a Rádio Boa Nova. Obrigado, de falarmos aqui deste vosso trabalho. E já sabe, seguramente iremos falar mais vezes, quer com o Universo Pataca, quer com o João Paulo diretamente, porque estaremos à espera de outros trabalhos, daqueles que seguirão, daqueles que ficaram ficando na gaveta, e outros que, enfim, se justificarão serem gravados ou no Alvite, ou quem sabe, agora a próxima vez vão lá em cima para o norte, para uma zona bastante também bonita do país, não é? Para encontrar também a serenidade que é precisa para gravar um disco destes. É verdade. Vamos ver onde é que vamos para a próxima. Olha, porque não aqui a Serra da Estrela? Aí está um sítio bonito para gravar um disco. Então um abraço, obrigado por tudo, João. Um grande abraço, muito obrigado, João. Obrigado. Me and my gin turn smile into grin, defeat into win, goodwill into sin, and a wish into a prayer turns night time into day, but takes my memory away. Me and my gin are an epic fail. Mom says I should bail. My guitar is for sale. I'm 30 and I'm straight. Check out my Facebook page. Gin are the perfect match. I'm silently fake. I'm ashamed of my game. I can't tell if it's safe to look at someone else's face and chuckle right away. I'm swollen and red. I got cramps in my hand. I'll rest my case on to the next phase. Hello, my name's Johnny. I'll be Clyde. Will you be my Bonnie?